Salvador, Papatango, Vitor Índia Juliette, decolou na sua escuta. Papatango, Vitor Índia Juliette, mantém 50 São Jorge, corretor na cena, me escuta. Reposta no farol da barra. Vitor São Jorge, o PR, se escuta, tem o farol da barra, Vitor Índia Juliette. Boa tarde, 35490 está autorizado a linha aí decolar da 10. O vento 130 graus com 12 nós. Trip 5490, a gente está observando aqui que chove no setor de decolagem, ok? Decolado aos 30, chame o controle agora, 1935, boa viagem. 1935, bom trabalho, bom dia. 5490. Comandante, bom dia, trip 5490. Trip 5490, contato radar decolagem, sua nível de voo 200, sai da Momo Cogbu. 200, sai da Momo Cogbu, o 5490. Autorizado via o Azul 4076. Afirmativo, desça via 2000 pés, ajuste no 013. 2000 desce. Sete 4, complexo na LS, torre 18 decimal 6. Zuko 076, autorizado sinal LS, reposto estabilizado. O 4076, autorizado sinal LS, reposto estabilizado. Vou parar. Gente, o voo no 754, reporte externo, com o trem baixo travado, ajuste padrão. E só para informação, chuva leve sobre o campo, o voo 754. Juliette Serra, livre o táxi e chame para ingresso 17. Pela Avistado, Gol no 754, livre pouso na 10, vem até 130 graus, 1-1 nós. Azul 4463, mantenha o ponto de espera. Nossa turma pode estar com 2 mil pés, agindo 013, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Autorizado 2 mil pés, o gol na nossa patrão repartirá estabilizado. Salvador, boa tarde, eu vou trazer a 9. Luiz Andes de Leste, livre frequência para a coordenação. Nosso contato radar, sua posição Conde, reporte para descida, voando na Proa de Bombas. Proa de Bombas, está no ideal de descida, está saindo da comissão de cara, eu vou dar a aeronave. Rumba 09, desça ao nível de voo 050. Serra, aguarde a decolagem. Estabilizado, azul 476. Estabilizando. Complexo na LF, torre 1 no noite, decimal 6. 2,6. Gol no 754. O solo 6,6, libera a direita, 1,219 ao solo. O 4463 da Ju, aguarde só mais um instante, temos a aeronave da companhia que já passou a externa e a aeronave da Gol ainda não livrou a pista, ok? Coluna 754, livrando, boa tarde. Torre, 1 no noite, decimal 6, o azul 476. Vou lembrar da azul, na curta final da 10. Azul 476, avistado, azul 4076, está livre o pouso na 10, vento é 140 graus 8 nós e chuva leve sobre o campo. Livre pouso, 4076. Rumba 09, subvetoração, curva esquerda na proa 245. Azul 4463, à vista o Embraer da companhia na curta final. Após o pouso do mesmo, alinhar e manter a 10, o 4463. Juliette Serra, decolagem autorizada da 17, o vento é 150 graus, 9 nós. 4076 no solo aos 38, libera a direita e chama o solo 1219. Voo número 00, atendente indicação, autorizado de chegada a mar, desce via chegada, 2 mil pés, quase chão 03. O azul 4463, decolagem autorizada da 10, o vento é 150 graus, 10 nós. Todo 1 noite, decimal 6. 18,6, vão no mar, patrão. Controle, muito boa tarde do Papá Papá, Zulu, Juliette Serra. Papá Papá, Zulu, Juliette Serra, mantém as condições visuais na minha escuta. Reposta no farol da barra. Condições visuais, vai manter 1000 na sua escuta, reposta no farol, Zulu, Juliette Serra. 109. Aguarde pista livre. Aguarde pista livre, chegou no nosso batom. Salvador, web 6741 no 0. 7741 da web, mantenha o ponto de espera. 941, questão no 0 livre, autorizado pouso. O vento é 150 graus, 9 nós. Livre o pouso, igual no lado, patrão. Azul 4463, decolado aos 40. Chame o controle, 1935, boa viagem. 1935, boa. No 600 na Projetap. Na Projetap, no 600. Controle, boa tarde, azul 4463, decolando cruzamento 700. Azul 4463, acione 5533. 5533. Subida ao nível 160, saída da El Leda. 160, da El Leda. Azul 4463, contato radar, passando 4 mil pés. Ciente. Jet 6741, alinhar e manter 1-0. Serra Fox November, acione 0125. Quem fez notificação em Salvador? copiado, o Papão Tom Serra, Papão Tom Verme, confirma o destino e o tipo de equipamento. Nós temos que dar manter o Papão Tom Serra, Papão Tom Verme. Papão Tom Serra Fox November, foi na proa de Paris. Trip 5490 chama Recife, 125-45 alterna, 126-85. 1935-674. Controle web 6741, tá em subida, cruzando 1800. Fala para Zulu Juliette Serra, aguarde para detectar 2500 pés. Controle web 6741, cruzando 2500. Webjet 6741, no contato radar, pro nível de voo 340, saída Arbor Elefa. Arbor Elefa, 340, 6741. Portal 7, 9 padrão. Só se a Fox 2 de novembro irá para o Aeródromo de Aracaju ou Aeroclube. Ciente. Controle web 6741, solicita se possível a flor de água. Mantém o perfil web 6741. No perfil 6741. A nave é acionada 2000 pés, passando 2200 pés na escuta de controle. Aeronave acionada Alfa 2000 na escuta de controle. Do 4463 Recife 1251 na alterna 133 decimal 25. 251-3325, obrigado, bom dia. Zulu Juliette Serra informa o tráfego, é, passando 3 mil pés, acionado Alfa 2000, nós estamos em contato bilateral, sob posição de 2 horas. Zulu Juliette Serra, frequência livre. atingindo 050, rumo à aeronave, está fazendo alguns desvios aqui de Camaçari. Depois 09, reporte no término do desvio. Eu preciso dizer, estou nas 10 graus, para a nave por aqui. Essa é 3 mil pés o rumo 09. QNH 03. Cliente 1003, atualizar 3 mil pés o rumo 09. Boa 2, muito boa tarde, até 3144, já tem que tapapá. Temos agora 170 para o rumo 2000. Dá 3124 essa identificação, autorizada a chegada, Mari, disso para o nível de voo 050. 050, pode voar dura, da presente? Negativo. Negativo, é o tráfego, qual posição? Qual a sequência do nosso tráfego, cara? Será o número 3 para a preocupação. Web 6741, chama Recife, 1260, alterna 128, decimal 8. 260, 128, decimal 8, Web O número 00, complexo na ILS, torre 1 no noite, decimal 6. 18-6, eu vou no 600. Controle, batata, 32, 400, 400. Bom dia, reporte no externo, trem baixo travado, ajuste padrão. Vamos ver 0-0. Reporte no externo, mantenha o ponto certo, um ponto da gola final, vamos 0. Embaixo de hoje, se acaso, com pista vista, vou no 600. Gente, vou no 600, avistado o tráfego, livre, pouso 90, vento é 150 graus, 10 mais. Livre, pouso 90, vou no 600. Está atingindo 3.000, com excelência, com sobe, tem que ser atualizado 2 para 2.000, da aeronave. Guarde para descer do rumo 09. Ótimo. Ela tem a mesma torre 240. Também passou Paripe? Afirmativo, estou na proa da rotatória. Posta 3144, poderia voar, dona? Negativo, posta 3144, mantém a chegada. Obrigado. São 3144, essa 4 no pé, da gente no 013. Passou 3, tá, 3144. Bom, 924, essa identificação autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 060. 5240, desça para nível de voo 050. Confirma a velocidade indicada, 5240. Gol 924, redução a 2509. Vem aí manter após o pouso do banho. Siga Papá Romeu, Romeu Papá Lima. Para o curso localizador, curva esquerda na Pro 140. Esquerda 40 para o lote, Ronda 24, Ronda 09. Desça para 2 mil pés, ajuste no 03, autorizado sinal ILS, é possibilizado. Desça para 2 mil, até para o estabilizamento ILS, Ronda 09. Para o decolagem autorizado da 10, 150 graus, 199. Desça 3 mil pés. 3 mil, 3144. Bono 328, essa identificação desça para o nível de voo 070. Tarde, o Bono 600 librou. Aparelho 2230, decolado aos 58, chame o controle 1935. 1935, 2230. Nosso complexão LS, torre 1 noite, 1 meia. Obrigado.